O banco insiste que ele não pagou. Ameaça executar a hipoteca. Ele perde a cabeça e grita. Batem o telefone na cara dele. Ele apanha seu talão de cheques e corre os dedos pelo canhoto. Está escrito com esferográfica, que deixa sucos fáceis de se ver no papel. Sim, ele redigiu os cheques. Pagou no prazo, como todas as outras contas, mas não há sinal desses pagamentos nos extratos. Os cheques não foram descontados. Talvez tenham se perdido no correio. O fisco talvez tenha retido o dinheiro. Ele odeia dinheiro. Do lado de fora, a neve se misturou com a chuva e castiga as paredes ao seu redor. Alguma coisa selvagem e irascível percorre a cidade. Ele sente seu pulso se acelerar como um tambor na selva. É noite. Sua amante. Ele apanha um traje muito leve. A única parte da vida dele que ainda vale a pena. O único alívio que pode se conceder quando tudo mais se torna amargo. Ela me saúda com uma rajada de vento e seu infindável e furioso rosnado. Zumbi poderosa e roça minhas pernas com milhares de dedos sensuais. Ri de mim, sopra uma lufada de fumaça em meu rosto, me engana com pedras escorregadias e estremece suas janelas com lascívia enquanto a percorro, sentindo seu calor. Os Escapistas. O inverno chega a Manhattan como um parente indesejável, surge sem aviso e parece ficar para sempre. Estende um espesso cobertor branco que faz Nova York parecer limpa por algumas horas, até a neve ser pisoteada e trafegada, tornando-se cinza e lamacenta. Matt Murdock é cego. Por isso, perde a mais linda manhã de 1986. Tudo que pode captar são os canos sibilando e uma frente fria costeira que penetra em seus ossos. Matt Murdock também é o Demolidor. Por essa razão, sua vida está prestes a desmoronar. Desmoronou, e os responsáveis por isso são Frank Miller e David Mazzucchelli, autores de uma das melhores histórias em quadrinhos do universo Marvel, A Queda de Murdock. Um arco de 7 edições tão retumbante que até hoje repercute nas histórias de Demolidor, e foi usado como linha guia da terceira temporada da série live action do personagem na Netflix. E no programa de hoje discutiremos toda a via crucis que Matt Murdock trilhou desde que seu maior segredo foi exposto ao seu maior inimigo, Wilson Fisk. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E hoje eu tenho a honra de receber ele que nunca erra seus alvos no tribunal do júri, mas não é nenhum mercenário, Mauro Elovitch. A justiça é cega, mas enxerga no escuro. Eu sei que isso é do Nicholas Marshall, mas não resisti. E ele que tem a malemolência do Tucão e a elegância do rei do crime, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? Tome sua pílula vermelha, porque hoje nós mostraremos a vocês que um homem sem esperança é um homem sem medo. Acho que vocês já perceberam que eu gosto de iniciar os programas cavando um pouco da origem secreta dos personagens ou histórias que a gente costuma discutir, né? Não propriamente uma análise dos primórdios desse tipo de coisa, mas como esse tipo de coisa surgiu na vida da gente. Eu lembro como se tivesse sido hoje, o meu primeiro contato com o Demolidor foi numa viagem de férias na cidade natal dos meus avós, o Iraúna, no Alto Sertão aqui da Paraíba. Consultando aqui o Guia dos Quadrinhos, eu descobri que foi exatamente no período das férias escolares, de meio de ano, assim, era julho de 1986, foi a minha primeira Super Aventuras Marvel. Era a edição número 49. E, cara, olhando pra ela agora, Parece até uma edição temática, porque as duas histórias do Mix, assim, X-Men e Demolidor, tinham a ver com mansões ou parques de diversões com armadilhas mortais. A dos X-Men, o vilão, inclusive, era o Arcade, né? Aquele vilão, assim, qualquer aparição dele girava em torno disso, né? Mas a do Demolidor, bicho, sabe aquela história que você lê e parece que ela tá predestinada a ser seu primeiro contato com o personagem? A edição era Daredevil número 208 e chamava-se A Noite Mais Longa da Minha Vida. Tinha um roteiro do saudoso Harlan Ellison, né? Aquele premiado escritor de ficção científica e horror, que morreu em junho desse ano. E tinha no currículo, por exemplo, aquela famosa saga do Hulk, né? Do Coração do Átomo, que a Salvat lançou recentemente. E a arte dessa história do Demolidor era ninguém menos que o David Mazzucchelli. Basicamente, essa história mostrava o Demolidor encontrando uma menininha na rua, dizendo que a mãe precisava de ajuda. E chegando na suposta casa dela, ele nota que essa guria era um androide. E era só uma isca pra atraí-lo pra uma câmara cheia de armadilhas. Aí, cara, imagina só, né? Quando eu percebi que o Demolidor era cego, né? Na história você vai se dando conta do radar dele, dos outros sentidos ampliados. Tem uma cena das paredes se fechando com lâminas e os quadros se comprimindo, né? Aí ele tira as luvas pra proteger as mãos, né? E sai escalando. Cara, era muito bom. Aí mais lá na frente você descobre que o lugar era uma mansão gigantesca de centenas de hectares e as armadilhas eram fruto de uma vingança orquestrada pela mãe de um vilão morto e ela culpava o Demolidor pela morte dele. Claro, ele escapa e no dia seguinte, todo estropiado, vai para uma audiência, né? Mais Demolidor que isso, impossível. E vocês se lembram da primeira vez com o Demolidor? Ah, eu lembro, cara, olha só. Eu comecei também com uma edição que já me estimulou a gostar do personagem, né? Não foi meu primeiro personagem preferido. Eu comecei realmente com X-Men e até hoje ainda é assim, meu quadrinho favorito e tal. Até talvez por ter sido os primeiros personagens de quadrinhos que realmente comecei a acompanhar, né, porque eu tava entendendo, mas do X-Men me criou a curiosidade de conhecer mais outros personagens, comprar edições do Capitão América e tal. O primeiro contato com o Demolidor foi justamente numa edição especial da Super Aventuras Marvel, era a Super Aventuras Marvel número 100, uma edição comemorativa do Demolidor. Eram 132 páginas, eu estou vendo aqui no Guia dos Quadrinhos, 132 páginas só com uma compilação de histórias do Demolidor. Então eu lembro muito disso quando eu era moleque, saiu em outubro de 90 e tinha a origem do Demolidor lá, do Stan Lee, do Demolidor com uniforme amarelo, tinha a primeira aventura do Demolidor com uniforme vermelho enfrentando o Namor, de toda essa edição, a melhor história hoje, né, pensando retroativamente, e foi que uma das que mais me marcou na época mesmo, né, eu lembro de, talvez a que mais me impressionou, a que eu mais achei interessante na época, a história da Elektra. A história da origem da Elektra estava nesse gibi, saiu originalmente no Daredevil 168, estava lá com o roteiro do Frank Miller, mostrando, né, a primeira aparição dela, o flashback do Demolidor, lembrando de quando eles se conheceram na época da faculdade, a tragédia da morte do pai dela que separou eles, e ele reencontrando ela como uma mercenária europeia e ele como vigilante. Então, essa história foi a mais bacana dessa edição, que, curiosamente, foi meu primeiro contato com o Demolidor. E você, Reginaldo? Então, cara, eu fui na Super Aventuras Marvel também, né? Só que, assim, eu não gostava muito, cara, porque a Super Aventuras Marvel era espetacular antigamente. Até pela restrição de títulos, abriu e juntava um monte de coisa excelente, assim, num título só, né? Então, a Super Aventuras Marvel, eu comprava mais pelos X-Men, né? Aí junto vinha a Tropa Alpha, que eu adorava também, né? Que era o Byrne em dose dupla. Teve uma época que tinha os Eternos, né? E aí sobrava o Demolidor no traço do Miller, que era assim, se minha preferência era pelo traço do Byrne, Miller é o oposto do Byrne, né? Assim, ele é um traço mais duro, assim, mais pesado, mesmo ainda na fase do Demolidor. Então, não lia muito, não tinha muito interesse. Eu lembro que uma edição que me chamou a atenção é aquela que a Elektra sobe uma montanha, né? Enquanto o Demolidor tá com o Rocha, aqueles ninjas que eram aliados dele, assim. É uma história legal, bacana, mas eu ainda não tinha contato com a fase do Miller. Depois passou, eu continuei a ler, mas realmente eu não gostava do Demolidor. Ele só foi chamar minha atenção nessa edição que você falou aí, Luiz, que assim, eu acho que até hoje é a melhor história do Demolidor. Ela é one shot, assim, fechadinha, ela é fantástica, caracteriza bem o Demolidor, né, que ele tem o dom de sofrer, meu, como ninguém, assim. Se alguém se dá bem numa surra, assim, que fica bem apanhando, é o Demolidor, cara, porque é muito legal ver ele todo arrebentado no fim da história. É espetacular essa história, cara, assim, espetacular mesmo. Assim. Mas eu só fui começar a ler com regularidade, com interesse, logo depois disso, que é a fase lá do Danny O'Neill, que aparece aquele... É Mika o nome dele, Mika Sin, uma coisa assim. É, eu não lembro, Michael Sin, né? Isso. O Ron Taldino é do Dennis O'Neill, ele aparece, né? Tipo isso. Um selvagem, né? Ele... Isso, é um cara selvagem que ele volta pra civilização e aquela história do bom selvagem é balela, porque o cara é um canalha, né? Pega a mulher do Fog, bate no Demolidor. É um barato essa história, assim. Ela é bem desconhecida, mas foi aí que começou meu interesse e aí eu fui retroativo e falei, deixa eu ler de novo isso daqui. E aí eu peguei justamente a fase do Frank Miller, que ela é um espetáculo, cara. A primeira, né? A primeira vez que ele escreveu o Demolidor. Um detalhe aí que você falou dessa história do Michael Sin, a arte era do Dave Mazzucchelli. Assim, antes do que a gente vai falar agora, do Karen Murdock, o Dave Mazzucchelli já tinha feito 15 edições com o Dennis O'Neill. Até ele chegar nesse ponto que a gente vê, foi uma longa jornada, né? Uma coisa que, assim, era muito comum ouvir, né, na época que o Brian Bendis escrevia o Demolidor, é que ele cairia como uma luva nas histórias do Batman, né? E isso ia na linha de algo que eu sempre... Foi muito claro pra mim, né? Se o Demolidor é o Batman da Marvel. O mais próximo disso seria possível, né? Por conta da ambientação urbana e fora o fato de o Demolidor ter os demais sentidos ampliados, ele é tão humano quanto o Batman, né? Aí, entre a gente aqui, o Reginaldo, ele sempre fala que o Batman é que nem pizza, né? Por pior que a história seja, ainda é o Batman, né? A história já começa com 70% de chance de ser boa. E, assim como a pizza pode ser ruim, mas ainda assim é pizza, né? O Demolidor entra nessa metáfora. Ou ele seria uma lasanha, né? O Demolidor é o Batman que se fode, isso que é verdade. O Regi mandou bem, cara. As melhores histórias do Demolidor são quando ele se dá mal, né? Quanto mais ele tá sofrendo, quanto mais ele tá ferrado, melhor é a história. Essa talvez seja a maior diferença entre os dois, mas tem realmente, assim, a semelhança. E aí, Reginaldo, Demolidor o quê? É pizza também ou é lasanha? É um sabor diferente de pizza, mas é pizza. Assim como o Cavaleiro da Lua também, é só a massa, sem recheio, então branquinha, assim. Mas ainda é Batman também aquilo lá. Né? Não tem o que mudar. O Pantera Negra é Batman também, é tudo Batman, cara. Não tem jeito. Batman é um arquétipo já, cara. Assim, ele é um conceito muito forte, né? Eu tô brincando, claro, né? Tem diferenças gritantes aí entre os personagens, mas você consegue pensar semelhanças e você consegue até assim falar, ó, esse roteiro se encaixaria perfeitamente no Batman. Sabe, até não tanto, mas o desequilíbrio psicológico do Cavaleiro das Trevas, você pode puxar também no Batman, né? O Batman não é uma pessoa equilibrada, não é o padrão de equilíbrio, assim, uma pessoa zen, né, meu? Então, eu acho que todos eles, o Batman se encaixaria muito bem. O Demolidor, ele tem aspectos do Batman, sim, mas tem muita coisa que, assim, é interessantíssima nele. Ele é um católico, né? Ele é o cara, assim, crente mesmo, assim. Isso é interessante demais no personagem, cara, que o Batman não tem, né? Tô querendo dizer, né? O Batman, eu não sei, acho que o Batman é ateu, meu. Sei lá, não sei o que o Batman faz. Naquela caverna lá, não sei o que. Mas é isso mesmo, cara. Assim, o Demolidor, ele tem vários aspectos contraditórios e interessantes justamente por causa disso, né? A culpa católica dele é muito interessante. O fato dele ser advogado e defender criminosos, né, ou pessoas acusadas de crime e ao mesmo tempo descer a porrada em criminosos é outro aspecto interessante dele que não tem no Batman. Então, junta tudo isso, assim, cara, o Demolidor é um personagem fascinante, né? Eu gosto muito dele. Eu brinquei ali que ele é um Batman que se fode, mas ele fica mais interessante nos momentos em que ele está se dando mal, justamente talvez por essa culpa católica dele, sabe? Porque ele está ali, ele está sofrendo o pior, ele está recebendo pancadas de tudo que é lado, recebendo pedrada de gente que ele protegeu, e ele dá outra face, sabe? Por mais que às vezes ele duvide da fé dele, ele tem aqueles momentos, né, como na queda de Mordor, que a gente vai conversar bastante hoje, em que ele chega a duvidar da própria fé, chega a agir diferente do que ele agiu, no final ele tem aquela coisa de dar outra face, de ser superior, de aguentar tudo de ruim que as pessoas jogam nele, sabendo que ele está fazendo um bem maior. Então, porra, é um puta de um personagem. A reformulação propriamente dita, né, de Frank Miller, começou precisamente na edição 168, né, que o Mauro falou ainda agora, que foi republicada, né, nesse Demolidor 100, Super Aventuras Marvel. E antes disso, ele já vinha há algum tempo trabalhando na série como um artista regular, ao lado do roteirista Roger McKenzie. Só que o título vinha num mau momento, estava às vias de ser cancelado. O Miller viu nisso uma oportunidade e pediu para assumir os roteiros quando o McKenzie saiu. Aí o resto é história, né? Ele introduziu a Electra, né, e o Stick, criou todo o background, né, de uma guerra secreta entre o clã dos Virtuosos e o Tentáculo, transformou o Rei do Crime em um dos principais antagonistas do universo Marvel, né? E antes ele era apenas um vilão mafioso do Homem-Aranha. Também reinventou o mercenário, né, como um psicopata de primeira grandeza. Mauro, acho que é justo dizer que não existiria Frank Miller sem o Demolidor, ou o Demolidor sem o Frank Miller, né? Eu concordo plenamente. Um é fundamental para o que o outro se tornou e vice-versa. É interessante, né? Quando o Miller assumiu, o tanto de coisa que ele trouxe para o Demolidor. Que de origem, que se você for pegar a origem dele lá no Demolidor Amarelo, ele é meio assim uma derivação do Homem-Aranha, sabe? Ah, é o ousado, né? O Daredevil, com uniformezinho amarelo e tal. Ele tem um passado mais pesado, tem o diferencial dele ser cego, mas ele não tinha, sabe, uma personalidade própria, ele não tinha os demônios interiores dele, ele não tinha coadjuvantes de peso, e o Miller trouxe tudo isso, né? O Miller trouxe todas as influências que ele tinha do Eisner. É muito claro você vendo o run inicial do Miller no Demolidor, o tanto de coisa do Spirit que ele botou no Demolidor, né? Aqueles títulos da edição incorporados no cenário, a narrativa em off, aquela atmosfera no ar, e a reinvenção que ele fez dos personagens, né? A Nova York suja, perigosa, o Rei do Crime deixou de ser o que ele era pro Aranha, né? Um mafioso grandão, fortão e gordo, indestrutível, para ser realmente um rei, né, que manipula os outros criminosos nas sombras. O verdadeiro poder é muito maior do que o físico, mas é o poder da corrupção. Ele injetou essa questão do Demolidor parar de enfrentar inimigos coloridos, super vilões, e enfrentar os criminosos mafiosos, os funcionários públicos corruptos, os agentes públicos controlados pelo rei nos bastidores. Ele deu uma outra cara para o Demolidor e, assim, ele deu uma outra cara para o quadrinho de super-heróis, né? Esse tipo de coisa nunca tinha sido abordado da maneira como o Miller abordou no Demolidor, né? Então, é fantástico, assim, ele reinventou o Demolidor. Ele reinventou o quadrinho de super-herói numa pegada mais policial urbana. E aquilo projetou ele para ele alçar voos maiores, né? Para alçar o Cavaleiro das Trevas e se tornar o que ele se tornou. Então, a tua colocação é perfeita. Um foi fundamental para consolidar o outro e ambos foram fundamentais para mudar a indústria dos quadrinhos. Agora, uma coisa que vale ser dita é que, e aí eu volto para essa dicotomia Batman-Demolidor, é que o Miller ainda é hoje, né, é o responsável pela forma como a gente enxerga esses dois personagens, né, porque o Batman Cavaleiro das Trevas em ano 1 fez escola, né, e todos os trabalhos do Miller à frente do Demolidor são a pedra de toque, né, de Matt Murdock, né, e é o que trouxeram à tona essa visão atormentada do personagem que a gente falou, né? Quase como um John Constantine, né? Ou seja, um sujeito que traz mau agouro pra quem quer convive com ele, né? Todas as namoradas do Demolidor ou morrem ou tem a vida delas completamente ferrada. O Fog, cara, o Fog é aquele amigo que é levado junto pra merda, sabe aquele... Todo mundo tem aquele... No meu caso era o meu primo, mas todo mundo tem aquele amigo que faz merda e arrasta todo mundo que tá no entorno junto. Meu primo fazia isso quando eu era moleque. Arrumava uma briga e você tinha que ir lá pra apaziguar e pra segurar. O Fog é isso, o Fog... Ele tem os defeitos dele e tal, mas o Murdock sempre bota ele em confusão, sempre bota ele em mais problema do que ele merecia passar, né? Ao mesmo tempo que o Murdock levantava lá a parceria deles e tal, mas ao mesmo tempo, né, o Fog era um cara que passaria uma vida pacata, sem riscos, sem maiores dissabores, se não fosse essa amizade dele com o Demolidor. Então, ele tem mesmo essa coisa do Constantine, né, de não só se ferrar, mas ferrar todos ao redor junto. Eu acho que talvez até o diferencial dele pro Constantine é que o Constantine, na maioria das vezes, ele sai razoavelmente ileso e ferra todo mundo que tá ao redor dele. O Murdock não. O Murdock, ele se ferra tanto ou mais do que as pessoas que estão ao redor dele, né? É o que a gente falou. Cara, o Demolidor sofre demais, né? Come o pão que o diabo amassou em N oportunidades. Eu não conheço herói que tenha tido mais revés, que se ferre mais do que o Murdock se ferra, né? E você falou bem essa questão das mulheres, né? É praticamente um proto Dwight, né? De Sin City, né? Com Miller teve Elektra, né? E Karen Page. Aí, antes mesmo dessas duas, teve a Viúva Negra. Mas acho que essa era vacinada, né? Aí no Room do Dennis O'Neill teve a Heather Glenn, né? Que se suicidou, bicho. Isso, eu ia falar dela agora. É, e fica no ar que assim, dentro daqueles 6 meses que o Fisk teve aquela informação, né? Isso pode ter tido o dedo dele, né? Do rei. Aí mais na frente teve um envolvimento com Mary Tifoyd, né? Que essa era loucaça. E no Room do Bendis ele casou com aquela Mila Donovan, né? Que era cega também, né? Isso. Ficou maluco e foi internada no hospício, né? No Room do Brubaker. Cara, ele ferrou todas as mulheres que relacionaram com ele. Não tem como. Cara, ele é aquele azarado, sabe? Aquela pessoa que negativa, que todo mundo que chega ao redor dele se ferra junto. E é isso que torna o personagem tão interessante, né? É um negócio que dói da gente ver ele passar por aquilo, mas a gente quer ler, quer saber o que vai acontecer com ele depois disso. A gente quer ver o quanto que ele aguenta levar, né? E ainda sair pelo caminho superior. Aí volta de novo, porque a gente está falando da influência dele ser um personagem católico, né? De ter toda essa coisa do dar outra face, de ter toda essa coisa do Jó, né? Que até na série eles exploram um pouco isso, sabe? De que Deus faz ele passar por todo tipo de provação para provar a fé dele, né? E o Murdock tem muito disso. Aí, antes de analisarmos, né, a queda de Murdock especificamente, acho que é bom a gente comentar um pouquinho o artista dela, né, David Mazzucchelli. Na época de queda, ele tinha 26 anos, Miller tinha 29 anos. Eu acho que é ponto pacífico, né, já que era o auge dos dois, né. Miller, em 86, estava com um lápis afiadíssimo, né, e o Mazzucchelli já vinha, como eu disse ainda agora, de 15 edições como artista regulado, Demolidor. Mas o que chama mesmo a atenção é o salto evolutivo que ele deu justamente em A Queda de Murdock, né? Eu fico com a impressão que esse plus no Nankin dele se deve justamente aos desafios, né, propostos por Miller no roteiro. Reginaldo, você acha que dá para imaginar uma queda de Murdock com o traço de Miller? Ou a iconicidade dessa história está ligada molecularmente à arte do Mazzucchelli? Eu gosto do trabalho do Mazzucchelli, eu acho ele um puta artista. Eu só acho ele mais low profile, assim, ele não é uma estrela, assim, né? Mas ele é um talento, e você vê isso nos trabalhos dele. Eu acho que esse salto evolutivo aí, que todo mundo fala que ele teve durante a saga, né, A Queda de Murdock, eu acho que tem o dedo do Miller aí, cara, né? Porque os layouts, quem fez os layouts, grande parte dos layouts, assim, foi o Miller. Claro que dentro desses layouts você vê a personalidade do traço do Mazzucchelli. Você fala que é o auge, eles estavam no auge, mas praticamente o Demolidor era o segundo trabalho do Mazzucchelli na Marvel, né? Ele fez primeiro, acho que Shang-Chi lá, né? O Mestre Kung Fu, e depois pegou o Demolidor. A referência dele, ele conhecia a fase do Millar anterior, que ele achava, sim, fantástica, como todo mundo também achava, né? O Millar, ele foi até, cara, gente boa. Ele falou, não vou, eu não quero desenhar nesse retorno meu aí. Eu quero que seja o artista regular, que seja o Mazzucchelli, né? Só que eu acho que, assim, se você reconhece as características do Millar, você vê, durante a saga, a queda de Murdoch. Você vê que aquilo lá é a característica do Millar. Se ele passou isso em forma de orientação, ou se ele botou a mão na massa em alguns traços ali para ajudar, eu tenho aquele Artist Edition grandão e algumas bordas, como são as lâminas, como se fosse enviado para editor, assim, algumas lâminas nas bordas têm comentários do Millar. Então você vê que ele, sim, e o Mazzucchelli mesmo fala na introdução, esse foi um dos primeiros trabalhos em quadrinhos que eles colocam Frank Millar, tracinho David Mazzucchelli. Eles não falam quem é o desenhista e quem é o roteirista. E ele fala que é um trabalho conjunto, assim. Não sei te dizer, cara, porque, assim, os maiores trabalhos do Mazzucchelli, na minha opinião, são com o Frank Millar. Eu acho que essa transição é mais gritante durante a queda de Murdoch. Eu acho a queda de Murdoch mais impactante visualmente do que o ano 1, eu acho, né? E aí, depois disso tudo, muito tempo depois, ele lançou o Asterios Poli, porque é totalmente diferente da queda de Murdoch e ano 1, cara. É muito diferente, né? E isso só demonstra, não tô insinuando nada, não, mas isso só demonstra que o cara é um grande artista, né, com poucos trabalhos, assim, mas é um grande artista. Acho que, não sei, se fosse outro cara também não seria a mesma coisa, foi a dupla certa na hora certa, e entra naquela história que às vezes a gente vive martelando, de que quadrinhos é um trabalho em dupla, assim. Melhores trabalhos é quando fica as fronteiras entre um lado e outro são mais tênues, então você vê participação de um artista no trabalho do outro e vice-versa. Então, eu acho sensacional o traço do Mazzucchelli, sensacional aí para essa saga. E ele tem alguns painéis, né, alguns lances, né, fora assim, a narrativa inteira dele é legal, a questão de focos que ele dá em alguns quadrinhos, né, em alguns lances, na cruz da Meg, num olhar, em algum movimento, numa sombra, são muito legais realmente, assim, ele manda muito bem, mas ele tem uns painéis que são lindos, né, cara, tem aquele painel dele, pra mim, assim, eu acho que talvez seja o mais impactante da queda de Murdoch, tá lá na edição 229, Pária, da queda de Murdoch, que é depois que o Murdoch tá tudo ferrado, esfaqueado, tinha sobrevivido a tudo, e ele vai lá alucinando pro ginásio onde o pai dele treinava, e dá um soco no saco de pancada e cai, e a mãe dele vai lá resgatar ele, e ele tá lá, né, desmaiado, entrando em convulsão. Aí tem um painel de página inteira, é a penúltima página, né, do quadrinho, que tá a Meg em cima dele, ele deitado no colo dela, igual aquela escultura Pietà. Cara, aquela cena é muito impactante, né? Ela de freira, mãe, né? Igual Maria com Jesus caído no colo, ela de joelhos com a cruz, e ele deitado, né, desacordado, semi-morto no colo dela. Puta, é um painel impactante demais, diz muita coisa de gênio mesmo, ter bolado esse painel, assim, é muito bonito. Eu adoro também aquele painel final da edição 232, tá no meio do caos que o Bazooka tá causando na Cozinha do Inferno, e é o painel final de página inteira, tudo pegando fogo atrás, e só o Demolidor de demônio saindo do meio das chamas, assim, ele vermelho, praticamente um demônio mesmo, no meio das chamas, assim, porra, esse painel é bonito pra caramba, é um negócio assim, antológico pra história do Demolidor. Sempre que a gente vê gente, né, querendo falar do Demolidor, a gente vê as pessoas colocando esse quadrinho específico, né, ele realmente é muito emblemático. E nos últimos anos, o Mazzucchelli, né, hoje ele tem 58 anos, ele tem se dedicado, né, a ministrar aulas de cartoon em Nova York, na School of Visual Arts, em Manhattan. E esse é o curso Bachelor of Fine Arts, é o BFA, que é nível superior. E, cara, você imagina, né, a influência que esse cara tem sido para as últimas gerações, né? A quantidade de gente boa que você percebe claramente que tem um traço, uma inclinaçãozinha assim para Mazzucchelli, né? Como o Chris Sami, né? O David Arra, o Michael Lark, o próprio Lee Weeks, né? Que assumiu a arte do Demolidor 5 anos depois, né? Da queda do Murdoch, praticamente mimetiza a arte do Mazzucchelli nessa época, né? Eu só acho uma pena que o Miller e ele pararam nessas duas obras, na Karen Murdoch e o Batman 1, uma das grandes duplas criativas da história dos quadrinhos. Mas só para botar um temperinho aqui, eu não gosto muito das cores de A Karen Murdoch. Eu acho que tem muitas páginas no início, por exemplo, um tom azul celeste bem chapado, que cobre alguns cenários, como um apartamento de Matt, ou quando ele corre sobre os cabos dos postes, né? Isso me incomoda um pouco. Eu acho que valia uma recolorização. E o curioso é que as cores, né, do Batman 1, assim, o Reginaldo falou que a queda do Murdoch, a arte é, assim, é mais impactante que Batman 1, eu concordo, mas eu acho que as cores do Batman 1 são melhores que a da queda do Murdoch. Por incrível que pareça, elas são do mesmo cara, são Richmond Lewis. E, pô, como eu disse, o Batman 1, eu acho o resultado bem melhor. Ô Luig, essas cores aí que você tá falando, cara, nesse Artist Edition, algumas cores, ela vem o desenho na página, assim, né? Ele é um pouco maior que um A3. Aí vem um acetato, assim, uma folha vegetal, a separação de cores pra gráfica, né? E justamente esse do apartamento do Murdoch que você falou, eu lembro nitidamente, assim, que ele pede esse azul, assim, ele pede esses chapados, assim, pesado. E eu acho, diferente de você, eu acho que não pode remasterizar nunca, cara, um trabalho desse, assim. Eu tenho aquele Contos de Asgard remasterizado também, meu, com outras cores, e eu não gosto, eu acho que perde a qualidade do trabalho original, né? E não me incomoda tanto assim as cores, não, cara. Assim, ano 1, pra mim, tem uma história, de novo, é porque eu adoro o Batman, assim, eu gosto mais da história de ano 1, mas a história da Kelly Murdock é irretocável, assim, é perfeita. Eu acho que ela até tem um pacing, assim, uma condução melhor, né? Mas a arte, cara, fazia muito tempo que eu tinha lido, e eu, quando você fala a queda de Murdoch, já vem na minha cabeça os quadros do Matt deitado, sempre as aberturas, né, de cada capítulo, a briga do rei do crime com o Matt Murdoch, que o rei do crime, ele parece uma rocha, assim, um recife no mar, Matt magrinho, assim, batendo nele e não adiantando nada. Isso daí tá nítido na minha mente. Eu fecho os olhos e consigo ver a sequência. Aí sim, a Pietà, que o Mauro falou, emblemático, assim, é muito legal aquela cena. A cena que o Mauro falou também do Demolidor no Fogo, ela é antológica mesmo. É um painel, assim, que qualquer pessoa realmente que queira usar para fazer alguma coisa referente a Demolidor, usa essa imagem, porque ela é antológica, assim, né? Cara, e depois, assim, o desfecho com o bazuca, tudo assim, é nítido na minha cabeça. E aquela sequência que também é muito, muito comentada, cara. Ben Urich, né, no telefone, enquanto a enfermeira tá matando o cara, que aquilo lá, assim, é um primor, cara, de narrativa gráfica, é um primor, cara. Aquilo lá é arrepiante. Tô falando e tô me arrepiando de novo de lembrar a cena, né, quadro a quadro, né, que eles conseguem mostrar o caos, uma redação, né, de jornal, ainda mais na época, nos anos 80, que aquilo lá fervilhava mesmo, assim, muito mais do que é hoje, né, e o Ben Urich no telefone, com a enfermeira dando, assim, ameaçando ele, né, enquanto mata o cara e você vê a fisionomia dele se transformar, cara. Não consigo dizer, a luta do Matt com o rei, eu acho bem, bem Frank Miller aquilo lá, muito Frank Miller. Mas essa sequência do Ben Urich, que olha, eu acho, se foi o Mazzucchelli, aquilo lá, assim, realmente o cara não precisa trabalhar, fazer tanto trabalho mais, porque lá ele se superou, é difícil ele fazer uma sequência igual, cara. Eu acho que lá é impressionante. A face dele vai ficando cada vez mais caricata, as cores carregando, mostrando a tensão da cena, a escalada de tensão, né, e ele até remete um pouco aquele quadro, o grito. Puta, cara. Então, assim, aquilo lá é espetacular, cara. É espetacular. Qualquer pessoa que leu isso daí na época, assim, eu acho que ficou marcado. É uma porrada essa história, cara. Finalmente discutiu o enredo, né, de A Queda de Murdoch. E verdade seja dita, a derrocada de Matt Murdoch, né, parece uma peça de tapeçaria ou um mosaico do vitral na arte da capa do encadernado que a gente tem aqui, né? Uma aplicação daquela teoria, né, de 6 graus de separação, onde cada personagem é trabalhado de forma separada. Mas todos estão conectados pelo fio, né, tecido pela Karen Page no comecinho, e a teia, né, de Wilson Fisk, né, de partida. O Miller resgata, né, essa antiga secretária do escritório, Nelson Murdoch, né. A primeira aparição dela é na própria Daredevil número 1, né, de Stan Lee, Bill Everett, né, em 64, e fazia um tempão que ela andava sumida do título. A última aparição dela tinha sido em Daredevil número 86, com uma breve participação na edição 138, e a desculpa é que ela tentaria a sorte, né, em Hollywood como atriz. Aí o primeiro capítulo de A Queda de Murdoch, né, foi na edição 227, e o Miller não é nada categórico, né? A Hollywood que ela descobriu foi a de filmes pornôs, e daí pra pior, né? Chegando ao ponto de vender a identidade secreta do Demolidor por um pique de heroína, né? Em algum inferninho no México. Aí 6 semanas depois, essa informação vai passando, né, de mão em mão, até chegar num associado menor, né, de Wilson Fisk. Até por fim chegar nas mãos dele, né? Aí o que que ele faz, né? Ele manda matar todos que tiveram acesso a essa informação até aquele momento, e começa a testar essa informação, né? Passa 6 meses, né, e começa uma maré de azar desgraçada, promete, né? Como é que ele reage a isso, Mauro? Fica a impressão de que perder tudo, todas as referências, tudo que lhe é caro na vida civil, acaba sendo libertador, né, pra persona Demolidor. Sei lá, o Demolidor cai junto com o Matt? Eu acho que inicialmente cai. Eu acho que inicialmente o Matt, ele fica tão sem chão de perder tudo que ele tinha por certo, né? A advocacia, o apartamento, o respeito das pessoas, quanto à identidade civil, a namorada, o melhor amigo. Ele fica tão destruído que aquilo perturba todos os aspectos da personalidade dele. Ele mostra que até como Demolidor, e o Fisk comenta isso, ele está descontrolado, ele está desequilibrado, ele está mais violento e menos cauteloso do que ele era naturalmente como Demolidor. Então, eu acho que isso mais para frente, depois que passa a queda e vem a retomada dele, acaba sendo mais libertador. Ele acaba assumindo mais a persona do Demolidor do que a do Matt Murdoch. Mas no começo, aquilo é arrasador para ele em todos os aspectos de vida dele. Ele desce realmente ao inferno. Ele perde o chão, ele perde tudo que ele tinha por certo. O Fisk faz, né, a lição de casa dele. Ele não tem pressa, ele vai gradativamente destruindo a sociedade do Demolidor. Depois ele dá um jeito de bloquear os bens do Matt com as influências dele dentro da Receita Federal, dizendo que a declaração de imposto dele estava sob suspeita, então bloqueia os bens dele. Ele começa a desviar os recursos que o Matt estava usando para serviços essenciais, pagamento de conta de luz, de água. O Fisk intercepta e evita que chegue, né, nas prestadoras de serviço. Aquilo vai abalando ele perde o contato com a namorada, então a namorada acaba se sentindo pouco prestigiada e termina com ele, a Glory, e ela encontra, né, o conforto no Fog, muito involuntariamente, uma questão assim, nada planejada, não é uma traição, não é como se o Fog estivesse dando em cima dela, ou ela dando em cima do Fog, enquanto eles estavam juntos. Na verdade, os dois estão desamparados pela perda da referência, porque o Matt, querendo ou não, é o centro da vida das pessoas em torno dele. Murdock, ele é um líder nato. Ele é uma pessoa que agrega a gente no entorno, é uma pessoa que, sem fazer esforço, acaba se tornando o centro da vida de muita gente. E quando ele sai do eixo, aquilo abala todo mundo. Então, o Fog está sem referência, a Glory está sem referência, e eles acabam encontrando amparo um no outro. Mas para o Matt, que estava vindo numa espiral de desgraça, de desconfiança, de achar que estavam todos contra ele, aquilo parece que ele está sendo traído pela namorada com o melhor amigo de muitos anos. Então, assim, tudo que ele acredita, tudo que ele gosta, vai caindo. Porra, quem que conseguiria, né, sair ileso de uma desgraçaiada dessas, né? Todos nós já passamos por algum momento difícil na vida, em que as coisas deram errado, em que nós ficamos tristes, que a gente acha que, porra, não tem como piorar daquilo, mas sempre tem. A gente às vezes acaba melhorando e vê que a coisa não era tão ruim quanto parecia. Mas assim, o rei, ele é tão cruel que ele consegue destruir tudo que o Matt tinha como certo. Ele joga realmente o Matt abaixo de qualquer expectativa. Ele se sente completamente desamparado, paranoico. Ele vai ficando até perturbado com aquilo, desconfiando das pessoas que gostam dele, do Ben Urich, do Fog. E o rei quase, ele chega perto de conseguir o que ele sempre quis, que é destruir completamente, humilhar o principal rival dele, para por fim matá-lo. Só que por não dar o golpe de misericórdia, o Matt, com aquela fé cristã dele, acaba se reconstruindo. E é todo o plot, né, da queda de Murdock, que nos Estados Unidos chama-se Born Again. Que, na minha visão, tem muito mais a ver com o cerne do plot, né, com o cerne do run, do que propriamente a queda de Murdock. Mais do que ele cair, é ele renascer a partir dessa queda. Cara, é assim, duas coisas. Primeiro, né, realmente não tem nada que tá ruim que não pode ser piorado. É verdade isso. Porque é assim, por exemplo, a namorada do Matt, ela não só terminou com ele, ela terminou com ele com uma fita, cara. Uma fita, mandou uma fita cassete pro cara, assim. Então, é um término elaborado, né, meu? Hoje, na época não tinha WhatsApp, né? Na época seria um WhatsApp. Seria um nude. Hoje seria um nude. Você não vai ter mais isso daqui, ó. Prezou tudo isso, agora você não tem mais. Não poderia, não funcionaria com ele, porque ele é cego, né, meu? Assim, o WhatsApp não ia pegar. Ia ser uma mensagem, aquela mensagem de áudio, assim, venenosa, né, meu, também, assim. Então, tem nada que não possa ser piorado, né, cara? E segundo, é assim, realmente eu concordo, Born Again é pega na veia, né, é um termo cristão, né, nos Estados Unidos, é nascer de novo, né, a pessoa que vivia em pecado, e pecado é morte, você, quando aceita Jesus, você renasce. Então, Born Again é exatamente isso, ele pega o cerne da história. A queda de Murdock ficou emblemático pra gente com o passar dos anos, mas quando você compara os dois títulos, Born Again é perfeito, assim, né, toda a série tem essa característica. Ela é quase assim, acho que se chamasse, ao invés de A Queda de Murdock, chamasse A Parábola de Murdock, seria perfeito, porque remeteria ao tema cristão. A história faz realmente uma parábola, né, que é aquela curva matemática, né? O personagem cai e acende de novo, né? Ele ressuscita. E eu acho, cara, assim, a sua pergunta original, Luigi, eu acho que o Demolidor realmente foi derrotado nesse caso. Ele foi derrotado. O que sobrou, cara, sobrou só o homem. E o homem despedaçado, com a vida toda destruída. Mas sobrou o homem. Sobrou o homem sem esperança. E aí, meu amigo, é o seguinte. O Chicão Miller, meu, no auge, ele arrebentava, né, meu? Porque ele pega... É uma frase na história, cara. Mostra a linha de pensamento do rei, que ele fala que um homem sem esperança é um homem sem medo. Né? Então, quando o rei tirou tudo do Matt, tudo, ele ficou sem esperança, cara. E aí ele ficou sem medo. E aí ele se torna de novo Demolidor. Então, cara, é assim, é fantástico, cara, essa construção assim da saga, essa volta que dá, eu acho ela maravilhosa, cara. É o Frank Miller realmente, assim, fazendo jus à fama que ele tem, cara. É, você falou aí dessa fala do rei, né? Ela remete muito pra mim, né? Muitos anos depois do que o Chuck Palahniuk escreveu no Clube da Luta, né? É só depois que você perde tudo é que você tá livre pra fazer qualquer coisa. E é o que acontece com o Matt, né? Ele perde tudo, dali ele não tem mais amarras. Qualquer coisa que ele fizer é lucro. E ele se reinventa, e ele cresce de novo, e ele tá livre para ser o Demolidor de forma ampla, e por fim ele acaba resgatando o Matt Murdock, mas ele, antes de resgatar o Murdock, ele resgata o Demolidor, ele resgata uma pessoa simples, ele resgata a Karen Page, a última coisa que ele resgata é o Matt Murdock. Interessante que essa fala aí, ela, no encadernado que a gente tem, ela é na página 77, o Wilson fez que ele tá se exercitando, né, levantando peso, e é logo depois daquela cena que o táxi cai no fundo do rio, né, ele fica dizendo, não há cadáver, ele fica tentando pensar em outras coisas, mas o Matt Murdock sempre volta aos pensamentos dele, né, e quando ele diz essa fala que um homem sem esperança é um homem sem medo, você vê realmente que o Wilson Fisk, ele começa a temer o que o Demolidor vai fazer a seguir, né. E sobre o título, né, Born Again, é curioso que as primeiras páginas, né, dos primeiros capítulos, a gente percebe que o Matt, ele gradativamente tá ficando em posição fetal, né, e quando ele é acolhido por Meg, né, sua mãe, né, parece que ele voltou ao feto e renasceu, né, e tem também o trocadilho com o layout da página, né, com a cruz, né, que vocês falaram ainda agora. Parece também aquela acolhida da Maria no Calvário, né, de Jesus, só que aí ela diz, graças a Deus, ele está vivo, né. Tem muito simbolismo nessa página, né. Todas essas páginas de abertura, que é ele deitado, ou então uma, como se fosse uma câmera pegando de cima, ela remete à arte cristã, né? Você vê, primeiro, ele realmente fazendo essa volta aí, ele deitado na cama dele, no apartamento dele, que devia ser um apartamento luxuoso, aí ele vai para aquele inferninho, né? Que dorme ele em cima e o rato embaixo, que é horrível, e ele dorme vestido, é terrível a impressão que dá, assim, e aí realmente, não tem como piorar, tem, ele acaba dormindo no lixo, assim, na rua. Aí depois você vê ele, depois da cena, realmente, que é a Pietá, ele deitado, posição de crucificação, né? Então, Jesus descido da cruz mesmo, isso, né? Você vê, assim, a mão dele machucada. Tem uma outra cena que ele também, ele não tá mais deitado, mas como o plano é do alto, de cima para baixo, você vê como se fosse... como os elementos estivessem deitados. E ele está em pé, quando ele está treinando, ele está em pé, o saco de areia está deitado. É como se ele já estivesse superando os obstáculos, né? O saco de areia, o obstáculo, assim. Uma coisa que eu queria frisar bem é o interregno, né, de tempo entre o momento em que o rei toma conhecimento que o Matt é o Demolidor e quando a história efetivamente começa, né, 6 meses depois. E mesmo quando a desgraceira tem início, né, como o Mauro falou ainda agora, a gente percebe que cada transição de capítulo, o tempo avançou mais e mais, né. Acho que a gente pode até dizer que esses 7 capítulos da queda de Murdock equivale a 1 ano da vida de Matt, né. Outra coisa que eu acho impressionante é a facilidade com que ele perdoa Karen, né? O Matt sequer mostra algum rancor, né? Depois que ele perde tudo, ele recobra a razão, né? E, bem, a história também foca em outros 2 núcleos, né? Que é a busca do Ben Urich pela verdade por trás do policial que acusou o Matt, né, de comprar jurados, e o início do relacionamento de Fogg com a Glory O'Brien, né, que também o Mauro falou ainda agora. Esses dois núcleos são bem funcionais, né, mas a participação do Ben Urich é uma das coisas que fazem a queda de Murdoch ser o clássico que é, né. Toda a genialidade de Millie e Mazzucchelli juntos, assim, e assim, o Reginaldo falou já da cena da redação no Clarim Diário, assim, são três cenas, na minha opinião, que são fantásticas com o Ben Urich, né. A primeira delas é no apartamento dele, né, quando é invadido e a esposa dele tá enforcada no banheiro, né, e ele fica tentando pegar a navalha para cortar a gravata, né, ela tá enforcada, cara, isso é um caos controlado fantástico, né. A segunda, claro, é essa do close, né, no rosto dele no telefone, quando ele fica ouvindo a enfermeira do inferno, né, aquela Lois, né, matando a testemunha. E a terceira é da prisão, né, quando o Ben perde a compostura e espanca um bandido com o cabo de um revólver, enquanto o Glory, né, que é fotógrafo e tá começando a trabalhar com ele, né, registra tudo. Cara, eu acho foda essas três cenas. Além dessas, eu acho que o Ben Urich, ele tem, né, um papel fundamental na queda de Murdoch. Tem uma outra cena que eu gosto muito, também vai num crescendo. Ele entra no desespero com a morte lá do policial corrupto, com o fato dessa enfermeira ter quebrado o dedo dele, falando que cada vez que ele mencionasse o nome Murdoch, ele ia perder um outro dedo. E aí ele vai o tempo todo falando assim, nem pense nesse nome, não fale nesse nome e tal. Ele vai indo naquela desgraça e morre o policial lá, o Manolis, e dá tudo errado e ele tá lá com proteção policial. O pessoal do Clarim Diário começa a achar ele um covarde, achar que ele tá dando pra trás na matéria, ele tá lá com a mão quebrada. E aí ele tem um momento que ele está no Central Park, ele está com gesso na mão, né, que essa enfermeira quebrou os dedos dele lá, e aí ele arranca o gesso, e aí ele fala Murdoch. Pela primeira vez, ele toma coragem de falar o nome do demolidor, e dali ele retoma a coragem dele, e ele volta a ser também, ele born again, né, ele volta a ser quem ele era, aquele repórter investigativo, corajoso, disposto a enfrentar os poderosos, sem preocupação com o perigo que ele estava passando para a própria vida. Então também é um renascimento do Ben Urich, né? Pô, essa história, ela tem todos esses aspectos legais, né? Ele é o renascimento do Urich, ele é o renascimento da Karen Page, né? Karen Page desce a fundo do poço, é o que você falou. Ela vira atriz pornô, viciada em heroína, ela prostitui o corpo para poder voltar para Nova York, na esperança de encontrar o Matt. Você vê assim, tem um determinado ponto da história em que ela tá para morrer. Tem lá os assassinos do rei, tem o cara que era o cafetão dela lá que tá atrás dela, e ela acha que vai morrer, e a última coisa que ela procura é a última dose de heroína para ela morrer chapada, e chega o Matt e salva ela, sem perguntar nada, sem questionar nada, sem botar culpa nela, e ela abraça ele, chora, e ela se reabilita, e dali ela só melhora. Daí ela se livra da heroína, dali ela volta a ser uma pessoa íntegra, e ela também renasce a partir do momento que ela encontra o Salvador, que no caso é o Matt. Então é mais uma analogia religiosa, mais um born again na trama. Porra, é muito bacana, é o Miller realmente destruindo no roteiro. Durante a série, você vê o Matt tropeçar algumas vezes, assim, né? Isso daí também é assim, né? Remetendo a Via Crucis, né? O Calvário. É cheio de referência. Esse abraço do Matt com a Karen Page também forma uma estrutura triangular que remete, né, o triângulo é a forma que aponta para os céus, né, então também tem essa referência ao divino, né, toda a saga é pontilhada dessas referências, assim, cristãs, né, o que eu acho, eu já vi, já até em inglês, pastor falando da saga, assim, né? Imagina, dá até vontade de ir na igreja, né, meu? Se você... Imagina um pastor falando da saga do Demolidor. Porra, meu. Eu ia ver esse irmão. Lógico, legal pra caramba, cara. E outra coisa que eu lembrei também, cara, é assim, muita gente comenta a troca lá no final, né, do Homem de Ferro, né, que tem o Centurião de Prata, né? Aqui no Brasil, quando foi publicado a primeira vez em Super Aventuras Marvel, assim, pela armadura tradicional, assim, por causa da cronologia, a Abril tinha dessas, né? E fazia. Mas isso, realmente, assim, para mim, paciência, né? A gente nem tinha como saber o que era certo e o que era errado. Mas o que pouca gente comenta, e aí sim incomoda muito mais, é que nessa hora que o Matt abraça a Karen Page, ela tá, na primeira publicação da Abril, ela tá com um estilete, cara, no braço, ao invés da seringa, né? Que é assim, cara, é um absurdo você parar pra pensar, um editor pensar, olha, vamos fazer que ela tá se matando, que é menos impactante do que ela tá aplicando com uma seringa no braço, né, meu? Um absurdo, né? O cara trocar, acho que é um estilete ou um canivete, alguma coisa, como ela fosse se matar, assim, cortar os pulsos, né? É uma navalha, Reginaldo. Isso, uma navalha, né, meu? Assim, não tem cabimento, né, cara? É, não tem coerência nenhuma com a história, não dá redenção, que é... Até tem, né, Mauro, até tem, porque na época, pra ser bem franco, cara, na época eu passei batidão nisso daí. Ah, mas a gente era moleque. É, né, você pensa hoje, você lendo... Não, mas passei batidão, cara, você acha que tanto numa alteração quanto na outra, do Homem de Ferro, acho que até hoje não me incomoda ser um ou ser outro. Pra mim também não, é irrelevante. É. Mas trocar a seringa pela navalha é incômodo, sim, pela mensagem que você fala, você quer tampar um tipo de mensagem como se a outra fosse numa boa, a pessoa se matar fosse normal. E, cara, chega a ser até pior, né? Porque enquanto tem vida, você tem esperança, cara. E não é só isso, assim, né, cara? Você tira o que o Miller tava querendo passar do impacto do vício, né? A menina sabia que ela ia morrer e ela preferia morrer chapada. Então o cara tava ali lá, o que era o amante dela, baleado, ela sabendo que ela tava sendo cercada pelos assassinos do rei, e o que ela procurava, ao invés de uma arma para se defender, era a última seringa para ela morrer doidona e ter a última viagem. Então, e ela fala isso, né, no quadrinho. Você trocar isso, você tira um pouco do impacto do vício, né, da dimensão da pessoa que tá tão louca na heroína que ela perdeu, assim, a preocupação com vida ou morte, com moralidade, e o que ela quer é ter a última viagem, né. Então, é muito mais coerente, é muito mais impactante se você não mexer desnecessariamente na trama com uma gambiarra tupiniquim igual foi feito pela Abril. Viu, Mauro? Só para fechar esse raciocínio, se for para a gente acrescentar mais analogias bíblicas, você falou ainda agora das tentativas do Ben Urich, né, de não verbalizar o nome do Matt, né? Dá para fazer um paralelo com um episódio em que o apóstolo Pedro negou por 3 vezes conhecer Jesus, né? Durante o episódio da Via Crucis. E eu não cheguei a contar aqui, mas eu não ficaria surpreso se foram 3 cenas também com o Ben negando o Matt. E sobre a marginalização de Karen Page, o link que me vem à cabeça é a Maria Madalena. Nesse caso, há quem diga que a informação de que ela foi uma prostituta foi algo fabricado pela igreja. Não há registro na Bíblia nesse sentido, mas uma coisa inegável é que ela era, de fato, uma pecadora. E ela encontra a si mesma ao encontrar Jesus. O que é exatamente o que ocorre aqui quando ela se encontra com Matt, né? Naquele abraço. Vocês falaram mais cedo em painéis, esse daí é o meu favorito. Você vê aquele mix de sentimentos no rosto de Karen, né? Um choro de alegria, de alívio, de arrependimento, vergonha. E você só vê o Matt numa postura de total acolhimento, né, cara? Eu acho muito lindo isso. Cara, e só mais uma coisa, hein, meu? Paulo Scorsese é um nome foda pra caralho, meu, assim. Eu quero ainda gostava de filmes, não tô falando de qual tipo de filmes. E, sabe, assim, se não bastasse isso ainda, o cara vestido de branco, chapéuzão Panamá, assim, pra cara, não negar, né, meu? É tipo o gigolô dos anos 80, né, cara? Não tinha como ser pior. Você não entendeu o que eu tô querendo te dizer, meu? Assim, você não entendeu que esse Scorsese tá aí no sobrenome? Deixa eu mostrar esse gigolosão aqui, meu, assim. Puta, cara, adorei, assim, não lembrava disso, meu, não lembrava mesmo. Falei, caramba, Paulo Scorsese, que nome de trambiqueiro, meu. Muito bom. Perdão, padre, porque eu pequei. Já faz Já faz muito tempo desde minha última confissão. Não estou buscando penitência pelo que fiz, padre. Eu estou aqui pedindo perdão pelo que ainda vou fazer. Pela metade, surge a irmã Magnus salvando um Matt de uma facada que ele leva do Tucão, né? Vestido de Papai Noel. Em relances, quando um Mac tava na sarjeta, né? Ele relembra os primeiros momentos da cegueira e do início dos dons dele, né? Aí ele se lembra de uma mulher com a corrente de pescoço com a cruz. Corta pro abrigo na igreja, né? E ele se lembra das mesmas coisas e da cruz quando essa freira o ajuda, né? Aí o Miller sugere que essa mulher possa ser a mãe do Matt, né? E essa questão da maternidade da Meg, né? Por incrível que pareça, sempre foi trabalhada com muita sutileza, né? Pelas equipes criativas subsequentes. Tanto que só bem recentemente, né? No Room do Mark Waid, foi revelado que ela teve uma depressão pós-parto. Uma coisa que ela não sabia à época e a motivou a abandonar o Jack e o Matt, né? O que, que você acha disso, Mauro? Cara, assim, no quadrinho, eu acho que é mais do que uma insinuação, né? Ele dá uma certeza, né? No finalzinho ali, o Matt, ele tem os sentidos aguçados, não é que ele fala, ah, não, a situação é parecida, ele fala que é a mesma cruz, ele tem o tato super sensível, ele fala, ele chega a perguntar para ela, Meg, você é minha mãe, e ele fala que o coração dela dispara quando ela fala que não, então ele sabe que ela tá mentindo, assim, deixa clara a certeza de que ela é a mãe dele. Isso poderia ter uma outra carga, eu acho que os roteiristas souberam levar bem, assim, de não pesar com isso depois, eu acho que até a série da Netflix trabalha bem com isso também, mas é interessante, né, assim, como a gente tava falando, o Regi falou muito bem, né, cara, se o ponto todo da saga é o renascimento, ele encontrar a mãe é muito simbólico para isso, né, então eu acho que é mais um ponto positivo aí na história do Miller. Reginaldo, pensa comigo, você tem um inimigo, ele tem um manto do anonimato para se proteger de suas retaliações, aí você descobre a identidade dele e percebe que tem recursos que poderiam fazer a vida desse inimigo mascarado, um inferno. Então eu lhe pergunto, você revelaria isso ao mundo ou faria disso um projetinho pessoal seu? Fala aí desse impasse mexicano que o Frank Miller fez em A Queda de Murdoch. O plano do rei é fantástico, cara. Assim, é de uma frieza, é coisa de realmente de mafioso, assim. Tá muito bem representado, tá ameaçador. Não entrou em ação logo de cara, ele teve um tempo para digerir, né? Para planejar. Fez direitinho, assim, fez bem feito, né? Envolve aquele policial que é um policial honesto. Né? Não é? Ele não usou um policial corrupto. É aquela coisa realmente assim, de saber mover as peças na hora certa. É um jogo de xadrez, assim. Eu acho sensacional, cara, esse desenvolvimento para a história. É uma coisa fora do comum, envolvendo, vamos dizer assim, a identidade secreta, que é uma coisa assim, faz parte do mito do super-herói, né? Essa questão da identidade secreta. É realmente um mito, porque é uma coisa assim, você imaginar que não funcionaria no mundo real. Uma identidade secreta não funciona, mais tempo, menos tempo, mesmo que você mantenha um segredo. Todas as pessoas envolvidas podem acabar revelando, que foi o caso que aconteceu, né? A Karen Page, ela não fez, não foi uma vingança, não foi um ato de desespero, uma coisa que ela achou que valeria alguma coisa e de fato valia, né? Ela revelar essa identidade. Então, cara, eu acho assim, sensacional. Uma sacada aí, ao invés de revelar a identidade para o público, e não teria o mesmo impacto de você usar aquela informação precisa que você tem, assim, que ela é muito mais perigosa, assim, ela é muito mais eficiente. Eu acho isso o cerne da, vamos dizer assim, combustível dessa saga, cara, né? A parte estrutural dela tem todos esses aspectos religiosos, todo esse lance de parábola mesmo, assim, o que dá, assim, dá o start, desencadeia tudo, é realmente plano do rei, assim, cara. Então é muito legal. Você vê a diferença de sutileza e eficácia. O rei, ao invés de revelar para todo mundo que o Matt é o Demolidor, ele usa essa informação para gradualmente ir destruindo o Matt. Chega muito, muito perto de acabar com ele. No Randall Bendis, que eu também acho genial, um cara, né, de nível intermediário lá na estrutura do rei, descobre esse segredo, fica inconformado e fala, porra, como é que o rei tinha essa informação e nunca revelou para ninguém que o Demolidor era o Matt Murdock, que o rei é um merda, e não sei o que, que é muito essa coisa dos nossos dias, né, cara? Não tem sutileza, é tudo 8 ou 80, e esse subalterno chega, mete a boca no trombone e isso só gera merda pra ele. Ele tem uma ascensão curta, rápida, e que aquilo vira uma bola de neve tão destrutiva pra ele que revelou, que não traz o proveito que o rei tirou, né? O rei tinha um instrumento de alavancagem que ele conseguiria destruir o Matt e conseguiria ter ele na mão pela vida inteira. O cara joga e queima o trunfo dele logo no começo, o Matt nega, tem um desgaste na vida do Matt, que é mostrado aí durante todo o run do Bendis, mas não é nada insuperável, não chega perto do impacto do que o rei fez com ele na queda do Murdock. Então também, né, o Bendis foi muito inteligente de usar isso para mostrar a diferença entre a sutileza, a verdadeira crueldade, saber mexer as peças do xadrez, e o bobalhão, e o cara da rede social que quer botar tudo no Facebook, ah, eu vou meter o pé na jaca, e não trouxe nenhum proveito para ele, e não chegou nem perto do objetivo que o rei chegou, sendo muito mais sutil e inteligente. E quanto ao Demolidor versus Bazooka? Mauro, o que o Miller queria dizer com aquela crítica social ao Estado e o Exército? Você acha que ficou datado? Eu acho que ele fez a mesma coisa com o General, né, em Cavaleiro das Trevas. Você lembra disso? Não lembro. E realmente tem um paralelo, assim, tem todo esse desenvolvimento que o Miller replica depois no Cavaleiro das Trevas. É uma crítica pertinente à época, todo mundo falava que a indústria militarista e o exército tinha jogado os Estados Unidos na Guerra do Vietnã e jogava os Estados Unidos em várias roubadas, em troco de dinheiro, em troco de interesse das indústrias. E ele usa isso e de uma maneira inteligente, né? Além de fazer a crítica na indústria armamentista que ele queria fazer, ele faz uma crítica que acaba sendo atual, né? Tem um determinado ponto em que o rei está falando com o Bazooka, né? Logo que ele está querendo recrutar o Bazooka para atuar em solo americano, e ele falando, né, da questão do patriotismo, desse sentimento exacerbado de nacionalismo para justificar o injustificável, né? Tem um ponto que ele fala assim, ele tá ali, sabe que o Bazooka é um maníaco nacionalista, tem lá a bandeira americana tatuada na cara, é movido a anfetamina, aí ele pega e fala pro Bazooka, né? Me tortura ver que o nobre conceito da livre iniciativa, a maior dádiva de nossos antepassados, foi assassinado por uma legislação infindável e corrosiva. Para manter o menor lampejo desse sonho, eu devo violar a lei. Perdoe-me, ele dá toda essa entonação dramática, né? Ainda assim, não estamos sozinhos. Há outros que acreditam em número suficiente para manter a esperança. Nós, os que decidimos a ação, formamos uma orgulhosa trindade, Estado, Forças Armadas e empresas. Devemos nos unir contra a loucura que infecta o espírito americano. Cara, isso ressoa muito atual. esse clima de paranoia, de volta a conceitos tradicionais para justificar coisas erradas. Então o rei, ele se baseia para convencer o Bazooka, ele fala que ele é criminoso, que ele vende droga, que ele faz as coisas mais inomináveis com base no fundamento da livre iniciativa, que é fundamento da fundação dos Estados Unidos e que como Estado opressor, ele é visto como um criminoso. Então, sem querer, o Miller, né, atirou para cima e acertou em 2018. Hoje em dia é isso. As pessoas usam nacionalismo, usam desculpas de princípios de liberalismo para justificarem coisas imorais, coisas inconcebíveis para o nosso tempo. Eu acho que esse texto do Miller acabou ficando mais atual até do que ele imaginava na época. Aí como essa história se passa bem na época, né, do conflito dos contras, né, aqueles insurgentes oposicionistas ao poder constituído, né, após aquela revolução sandinista, e esses contras tinham, né, financiamento secreto da CIA com a chancela da administração de Ronald Reagan, né. Aliás, o Miller era puto, né, com o Reagan, né. Acho que além de usar o Bazooka como crítica ao que o exército americano se tornou depois do Vietnã, era também um cutucão àquele estado de coisas, né? E tirando tudo isso, assim, para os fins que o rei queria alcançar, era desentocar, né, o método do lugar que ele estava escondido, né, na cozinha do inferno. É como se ele estivesse posicionando mesmo a Bazooka para cozinha do inferno para que o método saísse, né? Que ele já estava super incomodado porque não tinha mais notícias, né, do Demolidor. Eu achava esse final bem esquisito, mas relendo agora, caramba, eu adorei, velho. E faz sentido também com uma coisa que o Miller usa na trama, que é o seguinte: ao invés dele botar os recursos dele, os criminosos dele, para tocar o terror na cozinha do inferno, que iam gerar represália para ele, né? De repente ele começasse a matar inocentes, a polícia ia ter que agir, mesmo os corruptos dele não iam conseguir segurar a onda. Então o que ele faz? Ele usa um operativo do exército, porque ele sabe que o próprio exército americano ia querer abafar o caso e não deixar chegar nele. Então é uma estratégia até inteligente do rei, e faz sentido você relendo hoje. É muito melhor do que mandar mafiosos, mandar gente. É igual aquela questão das zonas dominadas pelo tráfico lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que os traficantes não deixam furtar, não deixam roubar, não deixam estuprar para não trazer polícia para lá que possa atrapalhar o tráfico. Então é mais ou menos isso. O rei bota um operativo do exército que, se der merda, o próprio governo americano vai abafar e não vai deixar chegar nele. É bem legal, é bem bolado, e também é interessante, depois nós vamos falar isso um pouquinho mais lá para frente, como isso acaba sendo o próprio desencadeador da queda do rei, né? É isso, quando você reflete melhor sobre as engrenagens desse final, você percebe que tudo funciona perfeitamente, no campo ideológico, no campo da ação, e você pontuou bem, Mauro, esse texto do Miller tá tão atualizado que dá para imaginar o rei com uma peruca loira, né, topetuda, recitando esse discurso que você acabou de ler pra gente. Quer dizer, soa mesmo como um Donald Trump falando, né? E o Bazooka soa como um radical de extrema direita, armado até os dentes, né? Com um senso de patriotismo deturpado, com arma de ódio apontada para os civis, né? E você, Reginaldo, você tem algum problema também com esse final? Durante muito tempo, cara, muito tempo, eu tive problema com a parte final da história. Assim, eu não entendia, falava, mas pra que que colocou essa crítica? Parecia uma crítica militar, uma coisa assim, talvez aos anos 80, assim, Rambo mesmo, assim, né? E aí eu fui, aos poucos, digerindo e procurando explicação, e eu acho que no final ele até redime o herói mesmo, né? Porque o Bazooka, ele não deixa de ser um herói, ele é um super soldado para os dias mais violentos, né? Diferente do Capitão América, que é um ícone de uma guerra que era fácil ver o lado certo e o lado errado, o Bazooka não é um ícone fácil, ele é um ícone difícil. e é só tirar ele do meio onde ele funciona, põe ele no meio urbano, você vê que desanda tudo. E é engraçado que ele mesmo, por exemplo, quando o Demolidor leva ele pro Clarim, ele também fica na posição, né? Todas essas cenas têm nome, né? Cristo Ressurrecto, Cristo Apupantos, todas essas figuras têm um nome iconográfico. E o Bazuca mesmo, ele fica nessa posição também, de Cristo na cruz, assim, né? Então você vê que, assim, de certa forma, ele também está redimindo o herói, a essência do herói. Assim. Eu acabei fazendo as pazes com esse final, assim, vamos falar assim, justamente com essa leitura aí dele acabar realmente na volta da parábola dele, ele vai recuperando tudo de novo, né? Embora, sim, não fica claro. A história fecha sem... Não é que ele volta a ser advogado, eu não sei se se normaliza. Mostra ele feliz com a Karen, quase um fechamento, assim, perfeito, né? Mas não que ele volte ao status quo do começo. O último painel da queda de Murdock, que é o Matt caminhando pela cruzinha do inferno com a Karen Page. Você sabe, né, que o dali é uma emulação, uma homenagem, sei lá, ao disco do Dylan. É, o Free Willing Bob Dylan, que é a cena, né, o disco do Bob Dylan de 63, que é ele caminhando com a namorada dele na época, que era a Suzy Rotolo, e eles andando de braço dado, né, com a cidade ao fundo. É uma cena, né, aparentemente simples, mas que a imagem ficou muito emblemática, e o Mazzucchelli imita, né, ele homenageia, sei lá. É um dos painéis dos poucos painéis que está assinado, né, na queda de Murdock, e é exatamente isso, né? Lembra muito, é tão bonito quanto, dá aquela sensação que a capa do Free Willing transmite pra gente, né? Aquela sensação calorosa de você estar caminhando com alguém que você gosta, de te passar uma coisa positiva, otimista, depois de toda a desgraça que a queda de Murdock traz pra gente, né? Então é uma conclusão muito bonita, né, cara? É uma sacada muito legal ele fazer essa homenagem, ele emular essa capa no painel final da queda de Murdock, né? Essa capa do Dylan, ela é tão emblemática que ela que dá título, né, ao filme, ao Vanilla Sky. Né, quem assistiu o filme, era uma das recomendações que eu ia fazer no final, justamente por causa dessa capa, mas tem tudo a ver com a história, vai lá assistir o filme e tal. E o título, né, Vanilla Sky, Céu de Baunilha, é tirado justamente da influência que o personagem teve vendo essa capa, que é o Dylan caminhando com a namorada, a cidade de Nova York ao fundo, e um céu cor de baunilha. Então, cara, ela representa tanto, ela é tão bacana, sendo tão simples, que é o que você falou, se o Mazzucchelli não quisesse fazer mais nada depois disso, já tinha valido. Cara, eu morri, não sabia dessa passagem, viu, Mauro? Sabia não, de... dá uma olhada na capa, cara, é igualzinho, é uma referência, assim, muito clara, e uma capa, né, emblemática pro rock, emblemática pra cultura pop. Pra quem assistiu Vanilla Sky, vai fazer todo sentido. Então, porra, não tem como você não elogiar o trabalho do Mazzucchelli depois disso. Bem, aí nos próximos 5 anos, né, a vida de Matt ficou bem agitada e ele chegou a se retirar de Nova York, né, e embarcou numa espécie de road movie, né, pelo coração da América. Eu e o Reginaldo, num dos primeiros podcasts que a gente gravou, o Sete Jagunços, número 4, a gente detalhou bem esse room de Anne Innocent e o de John Romita Jr. E eu acho que vale sua audição. Eu vou colocar esse link no post do episódio. Mas quando ele regressa a Nova York, né, ele decide dar o troco, né, a Wilson Fisk. E isso aconteceu em Grandes Heróis Marvel número 47, publicado aqui pela Abril, em A Queda do Rei do Crime. Mauro, como isso se deu e se deu a contento? Cara, é muito satisfatório, né, pro Matt. Ele usou a estratégia do rei contra ele mesmo, né? Ao invés dele atacar diretamente o rei, descer a porrada nos criminosos do rei e tal, ele fez igualzinho o Fisk fez. Ele agiu nos bastidores. Ele pegou e usou uma tentativa do rei de legalizar os negócios dele em associação com a Hydra para despertar uma desconfiança de que o rei estava fraco perante os subordinados dele, uma desconfiança da Hydra de que o rei iria traí-los, uma desconfiança da promotoria pública federal de que o rei estava querendo vender recursos estratégicos americanos, no caso telecomunicação, a uma estrutura estrangeira inimiga, para voltar todo mundo contra o rei. Então ele vai minando o rei, ele vai destruindo o apoio dele, que era a Mary Tifoid. Ele é inteligente, ele acaba manipulando a Mary, até seduzindo ela para que ela consiga ser internada, vai criando dúvida no rei emocionalmente, trazendo à tona a questão da mulher do rei, da Vanessa, que morreu por causa dele. Ele vai minando a autoridade do rei nos bastidores, se infiltrando, se disfarçando de outras pessoas, e ele faz exatamente o que o rei fez com ele. Ele tira toda a base do rei até ele estar sozinho, fraco, desesperado, e nessa própria história, ele inverte a questão da queda do Murdoch, né? Na queda, quando o Murdoch foi enfrentar o rei no mano a mano, o Murdoch estava várias noites sem dormir, alquebrado, sem esperança, paranoico, fraco, e o rei desceu a porrada nele. Nessa Grandes Heróis Marvel, o Murdoch quebrou tanto o rei que ele está desesperado, desestruturado, e quando ele chega no combate mano a mano, é o Murdoch que vence. Então, é um troco à altura, é um troco inteligente, é uma história muito bacana. Gostei na época, gostei hoje de novo quando eu revi. É assim, é uma pena da indústria dos quadrinhos que as coisas acabam sendo superadas por causa disso. Mas a queda do rei foi muito coerente na época. Você, Reginaldo, gostou dessa queda do rei? Cara, eu não li agora de novo isso daí. Eu lembro de ter lido isso quando saiu na Grandes Heróis Marvel. Agora eu não li de novo. Eu acho uma história boa, cara. É difícil, cara, você comparar. Sabe, cara, você ter um banquete e depois tomar um cafezinho de cafeteira térmica do dia anterior, assim, meu. É. Não ia estragar a sensação que eu tive com a queda de Murdoch. Eu acho que, assim, inclusive a queda de Murdoch, ela não, assim, ela fecha por si só, cara. A história do personagem podia encerrar lá, cara, né? Ela podia ser um fechamento perfeito para a história do Demolidor, cara. Claro que não aconteceu, teve outras histórias muito boas, muito boas. Eu gosto demais da fase do Bendis. Ainda não peguei para ler, eu tenho todos os encadernadinhos aí da fase do Wade, mas não peguei para ler ainda. Eu sei que ela é boa, só não é do meu agrado, assim. Mas vamos dizer assim, se você quiser pôr um final pontual, assim, na sua cronologia pessoal pro Demolidor, pode ser a queda, o final da queda de Murdoch, pra mim tá perfeito, cara. Não preciso de mais nada. Não preciso da revanche, não tem cabimento. Assim, não sei, cara. Vai até contra a narrativa da saga original, cara. Concordo com você que se quisessem acabar com o Demolidor no final do Born Again, era um final digno. Terminava bem, dava margem para você imaginar o que quisesse depois, se ele ia continuar no heroísmo ou não. É redondinho. Eu acho que essa queda do rei, ela não é ofensiva, porque o Matt usa a inteligência para derrubar o rei, mas em nenhum momento ele pega aquela coisa de vingança, sabe? Ele tem até a questão do princípio cristão. A hora que o rei está destruído, está ali igual um mendigo, catando coisa no latão, pegando fogo, o Matt vira para ele e fala, eu te perdoo. Então, assim, o Matt retoma a vida dele como advogado, ele usa essa queda do rei para conseguir o registro dele de volta, para desfazer o que o rei tinha feito, mas não trai o personagem, ele não faz aquilo por vingança pura. É dispensável? É. Quisesse ter terminado na queda de Murdoch, que estava redondo? Tava. Mas é uma coisa que você lê depois, você fala, se partir da premissa de que o Demolidor vai continuar, não é ruim. Pelo contrário, casa direitinho, como casa direitinho também o Randall Bendis depois, de um rei alquebrado, meio ultrapassado para os tempos atuais, o Demolidor lidando com novos problemas, lidando com ainda com consequências do fato do rei saber quem ele é. Então, assim, esses desdobramentos posteriores do Murdoch são interessantes, não desvirtuam o personagem igual foi feito com outros personagens, sabe? Eu gosto, não é a altura da queda de Murdoch, mas também não é ofensivo, eu acho que funciona direitinho. Cara, o autor dessa história é o Daniel T. Chester, né, que era só grafado como DJ T. Chester, com o Lee Weeks, né? Acho que não sei se a gente pode falar em começo de carreira, mas era um cara que mimetizava praticamente o traço do Dave Mazzucchelli. Assim, se você colocasse no mesmo encadernado A Queda de Murdoch e essa A Queda do Rei do Crime, pra mim faria sentido, porque é bem assim, pelo menos em termos de estética, de arte, é bem nessa pegada. Mas, cara, eu acho muito boa essa história, porque o Matt, ele se ampara naquela lei Rico, né, que a gente escutou muito falar dela naquele Sons of Anarchy, né? Essa lei lá nos Estados Unidos, ela funciona para organizações criminosas que têm contato com organizações terroristas, né? E exatamente isso é aplicado. A Procuradoria Federal, né, ela usa essa lei Rico para trabalhar um caso contra o Rei do Crime, porque ele realmente está trabalhando com a Hydra, mesmo que involuntariamente, né? A Hydra e o Tentáculo, né? Eles estão querendo se infiltrar na organização do Rei do Crime. Cara, eu acho muito boa essa história, cara. Eu gostei muito, assim, a forma como o Matt, ele acessa essas informações com a SHIELD, né? O Nick Fury, ele disse, cara, a gente poderia gastar muitos recursos aqui, mas tem esse cara aqui que tá empenhado em derrubar esse cara e vamos dar o acesso à informação a eles, porra. E, cara, é muito cirúrgico, assim, são 4 edições, bem redondinha. Ele até faz, tipo, um retcon própria que era no Murdoch, né? Quando é aquela sequência que o Matt tá dentro do táxi, né? E o táxi vai embaixo do rio e morre o taxista, só que esse taxista foi espancado pelo cacetete que o Matt tinha roubado no metrô, na queda do Murdoch, né? E tem as digitais, né, do Matt, né? Quer dizer, ele poderia implicar o Matt nesse crime. Cara, eu acho muito redondinha essa história, eu achei muito satisfatória a época que eu li. Eu também, como o Mauro, reli agora também, eu gostei muito. É, até se você vê em comparação à série, tem um paralelo ainda, embora eles troquem um pouquinho. Na série do Demolidor, o nível federal da persecução criminal está corrompido, né? Eles fizeram um acordo meio espúrio com o Fisk, então não dá para o Matt confiar na Polícia Federal, no FBI. Então ele acaba buscando apoio na Polícia Estadual e no promotor local. Aqui na queda do rei é o contrário, né? O nível de proteção da lei, né? Os agentes municipais e estaduais são todos corrompidos, estão todos no bolso do rei. Então ele acaba tendo que buscar essa lei Rico para jogar o rei para a jurisdição federal, onde ele encontra uma procuradora da República, lá, uma promotora federal na estrutura judiciária americana, para conseguir processar o Fisk pelos crimes que ele estava cometendo. É muito, muito legal. Eu gostei, assim. Eu achei não ofensivo, achei redondo para dar uma continuidade para o Demolidor. Eu acho que você tem que pensar além dos 5 sentidos. Eu não posso ver, não como todo mundo, mas eu posso sentir coisas como equilíbrio, direção, micromudanças na densidade do ar, vibrações, camadas de variações de temperatura. Misture tudo com o que eu ouço. Os aromas sutis. Todos os fragmentos formam um tipo de pintura impressionista. Um mundo em chamas. A gente também não poderia encerrar esse podcast sem comentar um pouco sobre a terceira temporada de Demolidor na Netflix, que adapta algumas premissas do enredo de A Queda de Murdoch, né? E isso é bem paradoxal, porque essa queda também foi a queda da série, né? Já que no final de novembro, assim como Punho de Ferro e Luke Cage antes, Demolidor acabou de ser cancelado. Mas eu volto a falar disso no final. O que eu quero saber agora é se você gostou dessa temporada, Reginaldo. Ih, cara, começou com a pessoa errada, cara. É, exatamente. Eu não gostei nada. Não é verdade. Eu gostei, sim. Eu gosto da briga do rei com o Demolidor no final, gosto mesmo. Eu acho que é uma caracterização interessante do mercenário, embora não esteja tão caracterizado assim, mas os defeitos me incomodam muito mais, cara. E quando eu comparo com a queda de Murdoch, cara, aí não tem jeito, aí eu fico até com raiva, né? Não deixa de ser assim, café com leite, falar, ah, dá pra assistir devagar, tudo, pra falar, não, cara, um desrespeito, meu, porque quem assiste e compara a série com a saga, meu, ou não faz isso, que é muito pior, é que nem você falasse, ó, eu não vou na churrascaria, eu como aquele Elma Chips sabor churrasco, cara, e é a mesma coisa. E não é, cara, não é, né? Ela não tem o mesmo peso, ela não tem a mesma densidade, ela não tem o mesmo desenvolvimento, ela não tem a mesma condução, ela não explora os personagens, o potencial que você vê no quadrinho. O quadrinho é um storyboard pronto. Volto de novo lá pro começo. Ele tem cenas antológicas, cara. Ele tem cenas que são prontas para ir pro cinema, assim, fantástico. Você ainda tem mais recursos, né, narrativos. O quadrinho não tem o áudio. Você já imaginou aquela cena da redação do Ben Urich? Você pode colocar toda aquele caos da redação sem som e a enfermeira falando no telefone e aquilo lá perturbando o Ben Urich. Então, assim, estava pronto, cara. Se você quisesse fazer um negócio bem feito, você podia adaptar, colocar o mercenário? Podia. Você podia usar aquela versão que a gente nem comentou, mas na saga da queda de Murdoch tem uma pessoa que se veste de demolidor, né? O rei pega um maluquinho do sanatório e põe ele de demolidor. Então dava para fazer adaptações, ajustes, daria para fazer, né? Só que não foi feito. Então, se eu comparo com a série, então me incomoda muito. Se eu avaliar só a terceira temporada, eu acho, em primeiro lugar, todas essas séries da Netflix são compridas demais. Já comentei isso com vocês, me incomoda demais isso, né? Assim, que eles enchem linguiça. Nessa terceira temporada, então, cara, detesto assistir, comentei com vocês, assisti adiantando, aparecia o Fogg, adiantava. Aparecia a Karen Page, mais ainda, cara, adiantava velocidade 3, meu, sabe? Creu 5, acelerava, porque me incomoda, cara, essa Karen Page, me incomoda. É uma personagem riquíssima nos quadrinhos, cara, riquíssima. Eles já erraram de matar o Ben Urich na primeira temporada e passar algumas funções que seriam dele para ela. Já não tem cabimento isso. Não tem cabimento. E aí ela é paralegal, ela é secretária, ela é jornalista, ela é sidekick de super-herói, ela é amiga do justiceiro. Cara, detestável. Olha, eu acho a atriz uma graça, cara. Lindinha, assim, acho ela demais. Mas nesse papel me incomoda. Né? E aí o resto é, sabe, eu vou te dizer que até o rei tava me incomodando, Vanessa, sabe, assim, o cara fala, pô, cara, você tá mais ofegante do que eu, pô, vamos fazer um exercício aí que nem o rei da saga do Murdoch, que parecia toda hora malhando, né, meu? Aquela pança, meu. Porra, cara, assim, não gostei, mas aí, assim, eu acho que mesmo que eles terminem a série agora, eu acho que tem um público pra ela, eu só acho uma pena, é isso que eu tô falando, o cara que só acompanha a série da Netflix é um cara que tá comendo salgadinho sabor churrasco e não conhece, né, não conhece o espeto corrido, não conhece a saga dos quadrinhos, o peso que tem essa saga. Ah, eu já não concordo, não. Eu ainda acho Demolidor a melhor série de quadrinhos que foi feita. Eu não consigo ver nada na WB, na Netflix, Fox, sei lá. Não consigo ver nada no nível da série Demolidor. É uma série interessante. Ela não tem o peso do quadrinho? Não tem. Mas a gente também não adianta querer ficar falando só com o pessoal que nem a gente, que acompanha, que tem aquele background, sabe? O Demolidor passa para quem não conhece o personagem uma coisa legal. O personagem tem uma certa profundidade, tem os coadjuvantes meio chatos? Tem, mas toda a série tem. Brinquei com vocês lá no, a gente conversando informalmente, a gente tende a relevar das séries que a gente gosta. Mas toda série tem um coadjuvante meio mala que a gente tolera, que tem uma trama paralela razoavelmente dispensável, mas que acaba dando uma certa profundidade à história. Então você vai falar, ah, o Fogg é chato. Beleza, mas é interessante você entender a história do Fogg para você ver como que o rei manipula todo mundo em Nova York, assim como você pega no Breaking Bad, que todo mundo bota como uma série impecável, tem, cara, altos episódios do Hank choramingando porque tá traumatizado, que eram dispensáveis. Tem a Marie, que é a irmã da Skylar, que ela era cleptomaníaca, que ela tem mania com a cor roxa, que eu acabava não tendo relevância nenhuma pra trama. Enriquece o personagem, enriquece o universo, mas não é indispensável. Então, assim, eu acho que a maioria das críticas que as pessoas fazem para a série Demolidor é uma crítica ao próprio formato de série, que você tem que alongar um pouco mais a trama e que você pode usar aquilo para dar uma profundidade maior aos personagens. Mas isso não é o que me incomoda, não acho que... Se você partir da premissa de que é uma série e de que eles vão querer desenvolver todos os personagens, eu não acho a série Demolidor ruim ou ofensiva, muito pelo contrário. Eu acho que eles desenvolvem bem o negócio dele se ferrar muito, dele ficar desesperançoso. Até o agente Nadim lá, que me encheu um pouco o saco no começo, no final, até aquela encheção de saco dele acaba sendo importante pro desfecho que a série tem. Então, eu fiquei muito, muito satisfeito com essa terceira temporada. Eu acho que ela funciona muito melhor do que a segunda. A segunda tem uma quebra muito ruim no arco da Electra. Ela funciona até bem no arco do Castle, mas ela desanda. Eu fiquei satisfeito. E é interessante que, assim, a minha mulher assistiu comigo. Ela não lê quadrinhos, ela não gosta muito. E ela gostou da série Demolidor da primeira e da terceira temporada, porque aquilo conseguiu interessar ela, porque aquilo trouxe alguma tensão, porque aquilo revelou personagens com os quais você se importa. Então, no geral, eu fiquei bem satisfeito. Eu gostei bastante dessa terceira temporada do Demolidor, sim. Minha opinião, assim, converge muito com o que o Mauro falou agora. Eu gostei muito do Mercenário nessa adaptação que fizeram dele, assim, sabe? O cara extremamente sociopata, sabe? Mas um cara que precisa de uma figura, assim, tipo um, vamos dizer assim, um macho alfa, assim, uma pessoa para controlar ele, assim. E isso cai bem no que o Wilson Fisk faz, né? Assim, ele entra na mente das pessoas, né? E eu acho bem foda aquelas sequências que ficam rodopiando, sabe? E como se fosse um alvo, né? Com a questão mesmo de vertigem mesmo, né? Mas, assim, eu senti um pouco de falta, assim. Eu acho que isso é um problema de todas as séries da Netflix, porque, de certa forma, se vangloria porque faz parte do MCU e tal, e mesmo assim não veste a camisa, ou melhor, não veste o uniforme, né? Eu acho que, pronto, eu adorei a temporada do Justiceiro, né? Mas um problema é que, pô, pra você ver um Frank com a camisa, o colete, né, da Caveira, um problema. E do mesmo jeito foi o Matt, né? Ele passa a temporada inteira sem uniforme. E o uniforme, quem usa é o Mercenário, né? E eu fiquei pensando, pô, se no finalzinho, por exemplo, um combate entre os dois, o Matt chamava o Melvin Potter, né, pra fazer outro uniforme pra ele, aí uma versão mais parecida com o uniforme vermelhão mesmo, escarlate clássico, e alguma coisa assim no combate, por exemplo, um acendedor de carro, assim, o Matt colocava na testa, assim, do mercenário e fazia alguma coisa com o alvo, assim, então é uma coisa pra desvirtuar o uniforme antigo dele e ficar uma coisa mais do mercenário. Eu sinto falta também do sentido de radar do Matt, isso é desde a primeira temporada, devia ter um aprimoramento estético nisso, assim. Assim, cara, isso deve ser muito fácil, porque eu acho que bastava ter tipo uma visão noturna, né? Aquelas visões noturnas de soldados norte-americanos. Eu acho que, ou até como fez no filme de Ben Affleck, né? Eu acho muito bom aquela aplicação que fizeram do radar. Eu sinto falta disso. Isso é muito, é uma questão muito presente nos quadrinhos. Eu senti muito falta disso, essa questão estética. Mas de resto, cara, eu adorei essa temporada, sobretudo o quarto episódio do plano de sequência, né? Que já é tradicional na série, né? Nas três temporadas teve um plano de sequência, mas esse foi sensacional na prisão, né? E, inclusive, você tem que fazer um elogio ao Charlie Cox, né? Ele, pô, tem diálogo nessas cenas. Isso, cara, isso é um plano de sequência. Ele tava naquela pancadaria, dispensou dublê e, caramba, ele teve que atuar com diálogo. Pô, eu achei sensacional toda essa sequência. Acho que foi o melhor plano de sequência. E acho que a gente pode até falar que foi uma das sequências de ação do ano. Eu gosto muito, gosto da caracterização do mercenário, eu gosto das cenas de ação do Murdoch contra o mercenário, eu gosto deles trazerem uma violência, eu gosto até das subversões do quadrinho. Por exemplo, aquela cena em que o Murdoch está lutando contra o mercenário dentro da igreja e que ele joga o bastão mirando a Karen, aquilo me remeteu ao Diabo da Guarda. Eu falei, ela vai morrer agora. E a hora que ela não morre, morre outro personagem, aquilo me surpreendeu positivamente. Fala, pô, a gente lê o quadrinho e se a série fosse só uma reprodução do quadrinho, ia ser algo previsível e chato pra gente. A gente, como fã, ia ficar feliz de ver aquilo em live action, mas não ia trazer nada de novo pra gente. E a partir do momento que ele vai criando uma expectativa de que vai ser igual ao quadrinho e subverte, aquilo também é legal. Então aquilo me agradou bastante como eles fizeram isso, sabe? E eu fiquei bem satisfeito com essa terceira temporada. Eu queria que ela tivesse morrido ali, viu, bicho? Eu também. Todo mundo, cara, mas seria previsível. Eu queria que tivesse varado ela, o bastão, quicasse na cruz e voltasse e varasse de novo. Porque, mas eu acho, viu, Mauro, é o seguinte, o que você falou... Vocês dois têm razão no que falaram, e eu não quero, não é questão de gosto. Vocês gostaram de alguma coisa e eu não gostei de outras. É uma questão diferente. Quando você fala, se ele se mantivesse fiel ao quadrinho, ele agradaria só ao fã, não é verdade, cara. Porque a Marvel no cinema, ela conseguiu achar uma fórmula que ela agrada os dois públicos, cara. Ela consegue, até com o público que não acompanha os quadrinhos, eles tenham a referência, a referência encadeada da história, dos quadrinhos, né? Então, isso que o Luigi falou, por exemplo, do primeiro ano, o Demolidor não usar o uniforme, começa o segundo usando e começa a acrescentar uns elementos fantásticos, porque você está lendo um super-herói, cara. Então você tem que ter esses elementos. Não adianta você ser uma série com vergonha do que ela é, porque ela é isso, é uma série de super-herói. Então, assim, tirando o Demolidor cagando em cima da cruz no telhado toda vez, cara, que ele fica de cócoras, você não tem mais nenhuma imagem icônica que a gente vê do Demolidor nos quadrinhos. Ele anda pelos fios elétricos dos postes, cara. Ele pula telhado, ele vê, você entendeu? Você não tem nada disso. Você até entende que tem uma restrição orçamentária para a série de TV, mas eles precisam achar uma fórmula que traga esse elemento fantástico, que você consiga, que o fã tradicional consiga identificar, né? E que com isso traga um fã novo, que não precisa ser necessariamente o leitor, mas que se agrade com isso, né? Senão uma hora nós vamos chegar e não vai ter mais série de herói, assim, entendeu? O fantástico, o uniforme, porque, que nem, por exemplo, o Melvin Potter lá, o gladiador, ele aparece com uma camiseta que lembra o uniforme original dele, assim. É uma referência tão sutil, né, que é quase envergonhada sendo feita. Eu acho que essa questão precisa se ajustar. Quando você fala que não tem uma série, é a melhor série de super-heróis até hoje, eu concordo com você também, mas não porque ela é boa, é porque todo o resto é muito ruim. É muito ruim. Ainda, nós ainda não achamos, assim, nós não, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas ainda não foi achado o ponto de equilíbrio na TV. No cinema achou, cara. No cinema achou. Conseguiram trazer os elementos do quadrinho original que agrada um público que não tem essa referência. E agrada também o público que tem. Isso é um equilíbrio, cara. Assim, é uma coisa super difícil de achar. Na TV, não acharam isso. Mas o que me incomodou mais ainda na série é assim, mesmo que eu faça todo esse tipo de concessão para gostar, porque eu gosto do Demolidor, gosto do personagem, gosto de coisa, eu acho que o formato dela na Netflix tão esticado me incomoda, porque são personagens, eu não gosto só do Demolidor, eu gosto do Fogg, eu gosto da Karen, eu gosto da mãe, que é a freira, eu gosto disso, desses elementos, só que da forma como eles são usados e o fato deles esticarem, que nem a questão do Fogg virar promotor, foi só para encher linguiça, porque no final, aos 45, eles precisam voltar para o status quo, ele desiste. A Karen Page também tinha uma sede de jornalismo, uma ânsia de buscar a verdade, ela volta a ser a secretária junto com eles, ou parceira, não sei o que, de que jeito ela vai dar, vai voltar a ser secretária, não vai ter jeito, cara. Então, quer dizer, é umas coisas assim, todo o arco dramático que é feito, ele não tem um objetivo, cara. Se você parar pra pensar que desde da primeira temporada já teve Elektra, já teve o Ben Urich, agora tá tendo Demolidor, se você quisesse fazer alguma coisa parecida com a queda de Murdock, todos esses elementos já estavam apresentados, cara. Podiam ter sido utilizados. Se você tem um plano de voo desde o começo, é que não teve. Não teve. Verdade é essa. Não é que também os caras fazem na má vontade. É que não teve. Foi andando e foi desenvolvendo desse jeito. Fora isso, vocês dois não falaram, mas ela tem um certo elemento. Você não entende por que o Demolidor tá tão amargurado que remete à série dos Defensores, que assim, essa ninguém gostou mesmo, essa daí foi com os burros na água direto. Defensores mesmo, tá? É horrível. É, cara, mas eu não discordo tanto assim de vocês, a questão de gosto, eu nem me envolvo. Vocês gostaram, vocês gostaram de um elemento ou outro, mas o que eu quero dizer é que assim, de forma narrativa ela tem problemas, de forma de estrutura, eu acho ela totalmente errada, comprida, esticada, e eu acho que assim, como o formato super-heróis para TV, ele ainda não encontrou uma solução. Tá tateando, tenta agradar um público mais jovem, talvez funcione, não sei, cara, não sou eu que também, se eu soubesse, eu estaria em Hollywood, não estaria aqui de madrugada com vocês, né? Eu só sei que, assim, o simples fato de essas séries estarem sendo canceladas, cara, é a resposta que não tá dando certo. Para pensar, cara, como que seria legal você ter o Ben Urich formando, sendo, assim, o elemento que investigaria as pessoas poderosas de Manhattan, né? Então ele se envolveria com a Jessica Jones, com o Luke Cage. Imagina que legal. Você manteria ele vivo, a Karen Page podia sumir na segunda temporada e aparecer agora. Não sei se do jeito que ela aparece na queda de Murdock, porque é muito forte, mas poderiam inventar uma história que se aproximasse. Você podia talvez fazer uma terceira temporada apresentando o mercenário e ele matando a Elektra, que é outra cena assim emblemática, você lembra daquele uniforme sendo esticado nas costas por causa da adaga que o mercenário atravessa ela. Você imaginou tudo isso, cara, você vê agora, e você fechar, cara, que assim, seria super simples de fazer. Você poderia terminar essa adaptação da queda de Murdock, você colocando um Homem de Ferro digital, não precisaria ser o Tony Stark. Você podia usar o Thor digital também, porque quando ele aparece na Guerra Infinita, no final lá, soltando o raio para tudo quanto é lado, ele é digital também. E você poderia colocar o Capitão América, né, o Chris Evans, interagindo mais com o Demolidor. Cara, isso daí seria sensacional, cara. Não sei se é por questão de verba do que é, mas não seria legal, cara? Você não daria um booster na série assim, meu? Você teria o elemento fantasma. Pô, seria demais, cara. Lembrando, o Nuke, o Bazooka, já foi apresentado de forma totalmente errada, né? Na Jessica Jones. Totalmente errada. Então, assim, pô, cara, não tem jeito, cara, de defender isso, assim, porque tô fazendo um fanfic aqui no fim, né, meu, inventando uma linha cronológica, mas que daria pra fazer, cara, daria pra fazer, sei. E, Reginaldo, e se a cena do plano de sequência fosse toda em a visão do radar do Demolidor, e aí? Melhoraria? Não, eu, o que você falou tá coberto de razão, Luiz. É um elemento importante do Demolidor. Eu acho, cara, eu sinto muita falta claro, disso. Claro, cara, claro que é importante. Precisa disso, precisa dessas coisas. Você tá acompanhando um super-herói, não é um cara que, sabe, aquelas séries dos anos 80 que todo mundo era combatia o crime, né? Cabeleireiro e combatia o crime, né? Dirigia carro e combatia o crime. Não é isso, cara, é um super-herói. É um super-herói, ele tem que ter o elemento fantástico em algum momento, e a visão, né, a forma como o Demolidor vê o mundo, assim, com o sonar, né, com o radar, quer dizer, seria legal demais, cara, e não é difícil de fazer. É isso que me incomoda. A maior parte da minha crítica com relação a isso é no próprio texto também, porque, por exemplo, você descrever o olfato, você descrever paladar, como o Matt sente isso, sabe? Até como a narrativa em off mesmo, sabe? Para emular o quadrinho, já que eles bebem tanto da fonte do Frank Miller, né? Como ele sente o mundo, tá entendendo? A maior parte da sequência da série é ele parado, escutando, aí aparece o som assim, sabe? Não tem nada assim de extraordinário. Ele faz um comentário a respeito da Karen Page quando ela pergunta como ele via ela. Ele fala como ele vê ela, assim, que é legal. É isso, é exatamente isso que você tá falando. Mas é só isso, cara. É só pois isso, é só isso. Né? É só isso. Você vê, ó, na queda de Murdoch mesmo, ele comenta do batimento do Capitão América, né? O batimento cardíaco do Capitão América. Ele vê o mundo de outro jeito, cara. E isso a gente não vê, cara. Na série, a gente não percebe que ele é cego. Não, isso eu concordo com vocês, assim. Uma coisa que eu acho diferente é assim, podia ser melhor? Podia. Eles podiam explorar melhor a cegueira, os sentidos, a interação com o universo Marvel, igual o Regi falou. Concordo, podiam, sem dúvida. Tinha muita coisa que podia ser aprimorada. Agora, isso torna a série Demolidor ruim? Eu não acho. Eu acho que é uma boa série. Podia ser melhor, podia. Agora ainda é anos luz em relação àquela coisa brega que a WB faz. Eu concordo, a gente tem que achar um equilíbrio melhor entre fazer alguma coisa de super-herói sem ser vergonha de ser super-herói e de ser um troço kit igual Lendas do Amanhã. Entre um e o outro, eu prefiro a fórmula da Netflix. Eu prefiro o Demolidor mais pé no chão e menos super-heróico do que aquela breguice da série do Arqueiro Verde. Mas dá para melhorar, concordo, dá para melhorar. Ainda assim, gostei. Fiquei satisfeito com as três temporadas. Na verdade, com a primeira metade da segunda e com a terceira temporada do Demolidor. É legal, é algo que dá para se desenvolver melhor, dá para aprimorar, mas não é algo que me ofendeu e é algo que dá para trazer muitos leitores pro Demolidor. Gente que vai querer conhecer a queda do Murdoch, que vai querer conhecer o Randall do Frank Miller, especialmente nessa época nossa que as pessoas, né, a gente tá difícil de atrair novos leitores, seja pelo preço do quadrinho, seja pela cronologia complicada que os heróis estão. Então, eu acho que entre erros e acertos, essa série do Demolidor na Netflix se salva bem, diferente da série do Luke Cage do Punho de Ferro. Fato mesmo é que a Netflix cancelou o Demolidor e pela recepção positiva da crítica e audiência, não me parece que essa decisão foi lastreada apenas em números, inclusive num termômetro interno deles, né, para sondar o nível de popularidade das séries nas redes sociais. Há quem diga que isso tem muito peso na plataforma de streaming, né, que a Disney, proprietária da Marvel e a Lucasfilms, né, de Star Wars, que está em andamento e deve estrear num futuro bem próximo. Cara, eu concordo com vocês dois em diferentes gradações dos seus argumentos, né? Embora eu goste muito da série, imagine que aqueles gangsters, né, que o rei denuncia no comecinho da temporada fossem mafiosos como o Cabeça de Martelo, o Lápide ou o Senhor Negativo, né, aquele vilão do Homem-Aranha. O Sense of Wonder, né, dentro do próprio roteiro deles, né? Enfim, é como o Reginaldo disse, falta aquele temperinho do quadrinho, né? Aquela pitadinha do MCU no background do Demolidor. Ainda assim, eu gostaria muito que o Marvel Studios aproveitasse o casting e o background estabelecido, mas também em respeito mesmo às audiências que essas séries movimentam, né? Eles dizem que todas fazem parte do MCU, Agentes da SHIELD, Inumanos, Demolidor, Punho de Ferro, Luke Cage, Justiceiro, Fugitivos, Manta e a Daga, todas fazem parte do MCU e na franquia de cinema não dedica um frame sequer a isso, né? Enfim, eu não espero que o Demolidor ganhe de cara um filme e nem que mantenha um nível de violência nas temporadas, mas porra, imagine que legal o Demolidor, que é o aliado natural do Homem-Aranha nos quadrinhos, aparecendo numa ponta, como fizeram com o Homem de Ferro em De Volta ao Lar. E pegando o embalo fanfiqueiro do Reginaldo, vou um pouquinho mais longe. No novo filme do Aranha, o vilão da vez é um mistério, né, que será vivido pelo Jake Gyllenhaal. Cara, imagina um filme com o plot Diabo da Guarda, né, do Kevin Smith, trazendo de volta esse mistério e participações do Aranha e Doutor Estranho. Pô, até introduzindo o Mephisto no MCU. Cara, eu pagaria o ingresso pra ver isso. Nem que fosse um Demolidor PG-13, né, PG-13. Enfim, o futuro é incerto para o Demolidor, tanto nas telinhas quanto nas telonas. Mas o que é certo mesmo é que se você nunca leu um quadrinho do personagem, você poderia começar, como o Mauro falou, ou começar e terminar, como o Reginaldo disse, pela queda de Murdoch, né? Eu sou a má intenção que pendeu sobre o viajante em uma estrada em que ele não deveria estar. How many roads woods must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Antes da gente se despedir, eu gostaria de registrar que o fato de não termos feito nenhuma menção ao momento atual vivido por Frank Miller foi proposital. Aqui nos Escapistas, sempre que pudermos, a gente vai prestar um tributo a Frank Miller, como gostamos de lembrar e o que ele fez para ser lembrado. Outra coisa, esse podcast é dedicado à memória de Stan Lee, né? O autor, criador do Demolidor. É clichê, eu sei, mas sem ele, o que seria não só da indústria das histórias em quadrinhos, mas do próprio entretenimento, né? Em off, eu recebi algumas sugestões de pauta para fazer um programa dedicado à memória de Stan Lee. Eu acho que a melhor maneira de homenagear o Stan é fazer um bom programa sobre um personagem dele. Vocês acham que conseguimos? Então é isso, senhores. Esse podcast tem periodicidade quinzenal e traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio de Os Escapistas, acesse www.osescapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue Os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar Os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu quadrinho Demolidor ou qualquer outro através dos nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela ajudinha aqui. Mauro. É, valeu, boa noite. E Reginaldo? Opa, valeu. Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas.